infelizmente. Você quem forja a sua própria corrente. Revolução, cabeças incensadas de geração em geração. O tempo vai dizer, trombetas avisarão. Os anjos vão descer, profecias devastarão. Eles lutam pelo poder, mas o poder nunca terão. Eles podem nos conter, mas nunca nos deterão. Éramos poucos loucos, hoje somos legião. Um país precisa de educação e a revolução. O poder das mãos, nenhum esforço, nunca é em vão. Quem tá certo corre, quem tá errado fica. No país da impunidade, quem fala muito se complica. Prostitui a nação e saquei o Brasil. O dia da independência ainda é 1º de abril. Genocídio dos índios, domínio mercantil. Colônia de exploração, esgoto à beira do rio. O karate e a verba sempre sofrendo desvio. O poder não é deles, o poder é do povo. Se cortar da raiz, ele nasce de novo. Progresso sem rumo, ordem sem progresso, resistência ao poder. Arte é câmbio, não comércio, transmitindo na TV. Falsa noção de sucesso, minha vida não vale mais do que um papel impresso. Guaranis, Kaiowá, Tamoios e Carajás. Muitos morrem de fome pra vocês terem demais. Movimento faço meu, contra seu poder em excesso. Greve geral do sistema, ocupação do congresso. O poder da caneta, muda o rumo do universo. Em meio a bomba e tiroteio, uso o mic como arma. É o exército do rap, respeite a palavra.